posição, pronto pra atirar, só espera a tua reação. Então fica ligeiro, pois aqui no gueto não pode vacilar. Tem neguinho querendo só um motivo pro dedo apertar. Já é normal, velas acesas, funeral. E é nessa dívida louca que muitos passam mal. A ilusão da fama pela grana é só ganância. Movidos pela ambição, o homem não se cansa. O brilho ofusca toda a maldade. Pelo dinheiro vejo muitos atrás de uma grade. Só nessa hora vem o lamento, bate o arrependimento. Prisioneiro do tempo, o dia passa muito lento. Reclamar nem pensar, Deus tava do lado. Pois nessa hora o malandro podia tá enterrado. Quantos mais vão morrer, levados pela ilusão. Conhece bem as leis do gueto. Por aqui só morre favelado, pobre e preto. Motivos são vários, cada uma fita diferente. Do trabalhador ao criminoso, descarrega o pente. O homem age só por instinto. Cena, neurose, desespero, aperta o gatilho. No puro ódio, nocivo, explosivo, assim que é. Que no fim da história, talvez aí tenha um pouco de fé. Se já não bastasse o perre que tu sentiu na cela, agora se vê todo cercado de flores e velas. Lágrimas, orações, isso virou rotina. Sei que é triste esse roteiro, mas ele que ensina. Que somos todos pecadores, erramos, pagamos. Que na hora do fim, só assim que nos aproximamos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Que Deus ilumine os pensamentos de cada malandro. Quantos mais vão morrer, levados pela ilusão. Levados pela ilusão.